perfect for any device I got. The line 229, touch Ivan, descend via Hamburg, arriving to check level 0, positive. Salvador, boa, Azul 2705, Tango 1. Azul 7, como 5, contato na área decolada, já viu pelo Tango 1, nível de voo 340. Sabe via Tango 1 para nível 340, Azul 2705. Azul 2705 tem condições visuais para a morte, autoriza essa gentileza? Azul 2705, voo em Lida. Lida, autorizado. Azul 2705. Colosão 95, como está que eu fiz? Potência 128, vírgula 8, alterna 121, vírgula 10. 7 na manhã, que o último radar terminado pelo controle alta, visto que está em 1,2. Nine, Houston 372, runway 4014. Thank you.

Batata quadrada e linha uniforme, captura. Captura de espécie de Salvador. Tá, a Brasa no meu encontro, um abraço no formato, que eu também tive que falar com o meu Victor for Delta, posso entrar no seu voo. 260 controle. 1260, sete funcionamento, mapa pro 035, permite a 2 para B. Canela 3M1, do separador de oferta, distribuição de energia no prato, contamina de São Avenida por São Pedro, autorizado com a direita 3 no ponto de estabilidade. Okay, 1230, reduz a velocidade de aproximação, então vai subir o ângulo 320, para o sol 1250 do lado de cima, redução. Thank you. o 2171, o caminhão de placa 4, próximo ao Sendo, à direita do Sendo, mapeado 5007. O 2171, Sendo 2, 118, direção à Nação. Praia 3, 12, caminho 5, sequência 12, velho 4, 5, torna 12, 5, direção à 4, 5. Capitão Gomes, Capitão Gomes, voe Eletra. Capitão Oscar acabou de ser no tráfego de 1h08, no meu nordeste. É, Serra 76, Capitão número 0050. Primeira colação, está no tráfego de 1h09, no nordeste. Sale 402, Capitão 37. Controle 03, 93, 8.